paz e guerra, se fez mais uma história. Peço paz a Deus, mas não tenho respostas. É tão triste, eu sei, viver na mira da lei. Crueldades, cabreiragens, mortes, já cansei. Vários chegados foram mortos, é, e na bandidagem. Por estar no crime, talvez pagaram o preço caro, pagaram seus pecados. E agora, só mais um finado. Favelas, o povo pede paz. Misérias, crueldades, mortes, nunca mais. Veja o futuro e tente imaginar. Crianças que crescem com destino de matar. Mas algo eu sei, que não estamos sós. Sei que Deus ainda ora por nós. E por ti serei o homem que hoje eu sou, respeitando os mandamentos do eterno Criador. Quantas matanças, quantas mães choraram, colocando filho no mundo pra amanhã ter que enterrá-lo. São tantas as coisas que acontecem por aqui. Peço ajuda a Deus e forças pra prosseguir. Guerras, o mundo pede paz. Sonho de ver morte nunca mais. Veja que o futuro não acabou. Tenha fé e acredite no Senhor. Guerras, o mundo pede paz. Sonho de ver morte nunca mais. Veja que o futuro não acabou. Tenha fé e acredite no Senhor. Mas acredito que as coisas vão mudar. Um dia ou amanhã só a Deus pertencerá. São tantas guerras, são tantos mortos. Cemitério já lotado, é só mais um no veló. E se é culpado ou inocente, eu não sei te falar. Se foi no crime ou na paz, quem irá te julgar? Se é certo ou errado, mas quem nunca errou, deu primeiro passo pra quem nunca pecou. E assim jorra o sangue de mais uma vítima, mais um ente que se vai de uma pobre família. O que adianta ter forças e não lutar? O que adianta? É lamentável ver o povo sofrer, é lamentável assistir nossa destruição. Nação contra nação, o bem versus o mal. Quem irá vencer no julgamento final? Que seja feita a vontade de Deus. Só Ele tem o poder de punir e perdoar os erros deste povo que aqui cometeu.